tua beleza, IG! Lá vou eu, hoje a festa é na avenida, no carnaval da Globo, feliz eu tô de bem com a vida. Lá vou eu, hoje a festa é na avenida. Boa noite, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez com Game Só da Live, especial carnaval, 100 anos de carnaval no Brasil. Assim, eu não sei por que tem essa música. O Stuba, ele fez alguma ideia atrás dessa música que eu não sei qual é. Mas sabe como que é? Como eu sou um pau mandado, daí eu baixei essa música aqui, é essa aqui que vai ser mesmo. Pra ser feliz, eu tô no ato Globo, beleza. Estamos aqui hoje com o Marcelo Vinícius. Olá, pessoal. Há tempos, hein? Estamos aqui com o Afro. Boa noite. Com um convidado muito especial, Thiago Girella. Ele não tá aqui porque ele caiu. Ele não tá. Ele caiu. É. Tá bom. Depois eu vou puxar ele. Ele tá lá. Agora. Opa, apareceu. Agora estamos aqui com um convidado especial, Thiago Girella. E aí? Tudo bom? Deixa eu aumentar o volume dele só um pouquinho. Ó, Thiago, agora você tá ao vivo pra todo o país, quiçá o mundo todo. Como você tá se sentindo? É muita emoção? Acho que ele morreu de novo. Morreu de novo? Morreu? Não. Alô, Thiago. Ah, ele tá tentando configurar o microfone. Tá tudo zoado. Beleza. E hoje um dia muito especial, carnaval. Que hoje é dia da lingerie, né? Mas isso aí a gente só fala depois da vinheta também. Eu não sei mais fazer esse podcast, cara. Puta que pariu, peraí. Vamos pausar aqui, eu não sei fazer mais esse podcast. Fazer o quê, né? Cala a boca! Podcast da galera! Cala a boca, vinheta! Games Foda Live! Games Foda Live! O podcast da galera! Alô? Teste? Nossa senhora! Beleza! Avisa que vai rolar a vinheta, caralho! Eu já avisei, pô! Falei! Alô? Deixa eu rodar a vinheta! Fala, Thiago! Tô me escutando! Tão me ouvindo? E aí, consegui fazer funcionar essa... Consegui fazer funcionar essa... Hoje tem censura aqui no nosso programa também. Que maravilha. Eu não vou mexer mais no computador, então acho que tá ok agora. Ó, fica assim por uma hora e meia que tá perfeito. E a duração média do programa. Thiago, como tá sentindo? Você tá ao vivo aí pro Brasil todo? Caralho, já tá ao vivo? Pode dar um oi aí pra todo mundo aí. Na verdade, eu tô bem nervoso. Quando eu tava vindo no carro pra cá, eu já ficava imaginando... se fosse acontecer alguma pergunta, o que eu ia responder já? Então eu tô um pouco ansioso, receoso aí, mas tô preparado. Eu acabei de pegar uma cerveja aqui na geladeira. Vamos que vamos. Alguém tem alguma pergunta? Se a galera no chat, ó, vamos apresentar. Mas nem começou o programa ainda. Calma. Eu ia falar que hoje é dia da lingerie, ia falar que hoje... que mais que eu ia falar? Eu ia fazer a pergunta idiota do dia... Eu ia fazer uma brincadeirinha estúpida. Você não deixa eu trabalhar, cara. Como que você trabalha assim? Um maluco, mas tá, faz uma pergunta. Meu Deus do céu. Viu, qual que é a... Não tenho nem pique mais pra fazer piada, a perguntinha engraçada. Thiago Girella, qual que é seu jogo de baralho favorito, cara? Cara, eu tenho muita queda, assim, por truco, mas eu não acho que truco é um jogo muito de homem, então eu prefiro falar que jogo pôquer, mesmo não sabendo jogar, eu sento na mesa e finge que jogo. Como que truco não é jogo de homem, cara? Jogo mais de homem que tem. Cara, mas se você olhar... Velho, acho que os caras jogam truco, mas se você olhar... Diz que eles estão sempre jogando lá pôquer meio estiloso, assim, e, sei lá, com os ternos bonitão, parece que é mais de homem ainda. É de adulto, você fala, então. Não é só de homens. É um homem adulto, assim. O cara bem sucedido, né? Acho que o threshold dele tá meio baixo. Acho que ele não tá... pode ser. Pode ser. Fala bem no microfone, assim. Finge que você tá fazendo um boquetão no microfone, beleza? Ah, tá me ouvindo? Aí, sim. Agora sim. Tá, ou deve estar com mau contato. Mas enfim, hoje o Marcelo me cortou completamente. Eu fiquei sem graça, não tem mais piada pra fazer nessa porra aqui. Mas eu tinha eu tinha tantas piadas, cara, eu ia falar várias coisas super engraçadas, eróticas e... Meu estilo de sempre, você me cortou, cara, você deixou trabalhar. Tá, então põe um afro. Não sei se você sabe, mas eu sou referência em branding aqui no Brasil e apresentação de programas. Então, você não sabe o que você tá falando, cara, tá bom? De acordo com fontes confiáveis, você afundou sua carreira. Então tá bom. Então estamos aqui hoje com o Thiago Girello. Pra quem não conhece, agora pode apresentar. Apresenta você, Celso. Você tava doidão pra apresentar. Apresenta, cara, aí, pra nós. Porra, Thiago Girello. Ser dessa figura, né? Cara, uma carreira extensa. Tem quantos jogos lançados? Um jogo não lançado. Um desenvolvedor nacional com muito crédito na praça. E a gente apresentou o jogo dele aqui durante a E3, que antigamente se chamava um Carnaval de Distorções. Agora é só Distorções, ou Distortions, pra quem é fresco. E a gente sempre chama artista 2D. O Thiago é um cara que mexe muito com 3D. O jogo dele é 3D, né? Pra quem já viu. Se não viu, a gente põe o vídeo aí depois e vão se fuder. Então é isso, Thiago, fala um pouco de você aí, se apresenta para os ouvintes. E aí, galera, meu nome é Thiago, como o Marcelo falou. Então, eu trabalho já faz um tempo com publicidade e nas horas livres eu faço jogo, eu já faz uma cara. Nenhum jogo deles, dos que a gente lançou, ainda deu certo, mas estamos tentando, né? E aí eu fiz esse projeto aí que chamava um Carnaval de Distorções, era o nome, sempre foi o nome da zoeira, que a gente queria zoar com a galera que colocava esses nomes pseudocult em tudo, assim. E aí uma hora tinha que colocar um nome mais sério e mudou só pra Distorções. E aí foi aí que o Marcelo me conheceu e agora eu tô aqui. Tem outro jogo seu no mercado, né, ou não? Então, a Diver Games tem alguns, assim, eu já produzi alguns da Diver Games, mas a Diver Games ninguém gosta, né? Mas é bom que é pra pagar as contas, mas a gente lançou o Gremlins Invasion Survivor, foi uma puta produção, foi um puta esforço, teve um lançamento, teve uma mega venda de quando lançou de 50 unidades. Porra, que fantástico. Pagou o quê, 50 unidades? Um miojo, seu... Não tava nem cerveja direito. Aí, mas uma coisa engraçada aconteceu. Quando a gente lançou de novo em promoção por R$1,99, a gente vendeu mais 200 unidades. Olha aí. Tá bom. A única coisa que eu vendi na minha vida foi... Eu vendia picolé quando era pequeno. Fiquei com muita vontade de vender chup-chup quando era pequeno. Aí minha mãe fazia chup-chup e eu botava no isoporzinho e fui tentar vender. Não durou um dia a parada, eu acho que eu vendi uns dois chup-chup só, cara. Peraí. Chup-chup é como chama um gelinho aí? É, lá no interior é. Lá na Itapeva é chup-chup. É, aqui se chama de sacolé. É, sacolé, geladinho, chup-chup e ou gelinho. Minha mãe fazia chup-chup. Não, isso aí ela faz até hoje, meu amigo. Se Deus quiser e se o papai estiver mandando bem, e aí? Chup-chup, mas eu não tive o sucesso de vender nenhum, mas eu também tentei vender chup-chup. Você também fala chup-chup, então? É, também falo chup-chup. Porra! Pô, cara, uma delícia chup-chup, cara. Chup-chup é... mistura o sabor do chup-chup com o sensual do chup-chup, tá ligado? Você tá falando? Não sei, cara, não sei. Thiago, qual o seu sabor de chup-chup favorito? Cara, eu gosto muito de morango com leite condensado. Nossa, que delícia, hein, cara. Doado. Morango com leite condensado é quase um bucaquinha na sua boca, de explosão de sabor. É, bem ruim. É como se Jesus... É como se Jesus tivesse... fazendo um facial em você e acertando bem na sua boca, muito bom, cara. Desculpa aí, galera, desculpa aí pelo... Tá. Eu gosto muito de goiaba. Goiaba, cara? E ele fala que o nosso gosto que é ruim, Thiago, vai vendo. Goiaba, Não, qual é o seu favorito, Alf? Eu? Caralho, peraí, deixa eu aumentar o Alf, que no começo o Alf chega gritando, chega tocando punheta e gozando no microfone. Aí depois ele fica falando que nem bicha a hora que começa o programa. Fala aí, vai. Sei lá, deve ser limão. E aí, limão ou goiaba? Qual é o mais aceitável na sociedade? Goiaba, cara. Não, limão é bem mais aceitável. Desculpa ter que seguir o afro nessa, mas limão é muito mais aceitável, cara. E, inclusive, o meu favorito é o favorito de todos, que é de groselha, que é o que mais fácil de fazer, né, cara? Qual é o favorito de todos? É o grande favorito, cara. É o segundo, pelo menos fica no top 3 da galera aí. Todo mundo tem groselha no top 3. Ah, bem naquelas. É igual você falar que o jogo favorito de Play 2 é Ico, assim. Tem muita gente que curte, mas dificilmente é lembrado. Dificilmente lembrado, tá bom. Mas acho que geralmente eu tomava de morango, agora eu não me lembro. Foda-se. Esse programa aqui, só um detalhe, esse programa aqui é pra ter polêmica ou não é pra ter polêmica? Não tô mais sabendo. Pode ter. Tanto faz, né? É pra gente seguir o coração. Deixa o Thiago votar. Thiago, você acha que é pra ter polêmica aqui? Não, mas voltando no Chup Chup, rapidinho, eu tava andando em São Paulo, e São Paulo tem uma mania muito escrota de virar tudo gourmet. Cortou seu microfone. Vai lá. Voltou. E foi isso, eu vi uma barraquinha Chup Chup gourmet aqui em São Paulo, achei bizarro. Como que funciona um chup-chup gourmet? Não, eu não paguei pra ver, mas eles estão com mania de fazer tudo gourmet aqui em São Paulo. Tapioca gourmet, coxinha gourmet. É tudo que é simples vira gourmet aqui. Nossa, a coxinha gourmet é um troço inaceitável, porque a ideia da coxinha é ela ser podre. Não, você comeu uma coxinha gourmet aqui em Sorocaba, você adorou, cara. Oi? Comeu uma coxinha gourmet aqui que você adorou. Não, aquilo não é uma coxinha gourmet, aquilo é uma coxinha feita por uma padaria top. Coxinha gourmet, os caras, não é só massa e frango, os caras já começam a inventar, eu já vi coxinha de chocolate. Coxinha de chocolate. Aí enfia no meu cu a coxinha. Como é que é? Tu põe farinha com chocolate, é isso? Como é que é uma coisa... você tá fazendo a pergunta séria ou você tá querendo prolongar o programa só? Não, fala pra mim. Pode continuar. Ah, tá bom. Tá bom, beleza. Tá, é o seguinte. Um detalhe curioso. Puta que me pariu, velho. Vai. Fala! O Thiago acompanhou meio que o nascimento do Games Foda, né? Ah, é? Sim! Porque quando eu conheci. Quer dizer, quando eu conheci o YouTube, ele morava em Curitiba. E ele veio pra São Paulo pra trabalhar na Lupix. Fazia jogos, ou sei lá que porra. E o Thiago trabalhou com o Tuba nessa época, 2011, que o Tuba, em vez de trabalhar, ficava no Twitter. Conta pra gente essa experiência aí, Thiago. Não, tá dando pra me ouvir bem ou tá cortando agora? Fala um pouco mais perto só, mas tá dando pra ouvir bem. Tá. Não, era demais, assim, eu tinha o Arthur e eu conheci ele, o Tuba, né? E andando com ele, a gente saia muito pra beber cerveja. E ele sempre me mostrava uns tweets engraçados. Olha que engraçado, eu achava. E tinha um cara que zoava muito Xenogears. E Xenogears é um jogo que eu gostava de play, um que ninguém gosta, sabe? E eu achava muito, muito bacana. E eram umas piadas muito boas de Xenogears. E era o Marcelos. Só que aí já era um embrião do Games Foda, porque eles já estavam comentando de fazer um site e tudo mais. E eu conheci o Marcelos antes pelo Twitter, pra depois conhecer ao vivo. Entendi. YouTube não fazia porra nenhuma mesmo. Ele ficava no Twitter o dia todo. Não, o Tuba era demais, ele não fazia porra nenhuma. Aí ele vinha no final do dia, vinha conversar com o Sinal do meu lado. E eu ficava jogando uns joguinhos da Nitrome lá, que é uns joguinhos de Flash 2D que tinha, muito legal. Aí ele sentava do meu lado, ele: ô, Thiago, o que foi, Tuba? Tô triste, cara. O que tá acontecendo, Tuba? Vamos beber uma cerveja? Esses caras que são filha da puta, cara. Não sei, eu tenho que ir embora dessa merda, cara. Aí ele falava: não dá pra programar, aqui ninguém manja de game, porra nenhuma. YouTube, vamos embora daqui, cara. Monta as empresas de game, cara. Ó, oh, revelações. Aqui não. Ninguém manja de games, porra nenhuma. Mano. Melhor imitação do YouTube. E aí, ninguém trabalhava nessa porra. Vocês fizeram algum jogo lá? Qual era o projeto? de falar disso aqui, mas foda-se. E, cara, ninguém trampava, cara. É, eu lembro que era assim, eu chegava de manhã, eu sentava e tinha um campeonato na empresa de quem jogava um jogo de estratégia que chamava GenCraft, que era em Flash, e uma outra galera jogava de estratégia que era o Kingdom Rush. Só que assim, eu sentava, 9 da manhã, abria a tela cheia, esse GenCraft, ficava lá, papá, e o Camelo, que é um amigo, o outro Camelo, abriu o Kingdom Rush e ficava lá, lá, lá, lá. Aí na hora do almoço a gente ficava discutindo qual era o melhor, não, GenCraft, não. Depois à tarde só ficava debulhando dois jogos assim, e cara, e cada semana era um jogo diferente. Aí o YouTube vinha no final do dia sempre reclamava, porque é uma merda, cara, você tem que ir embora daqui, cara. O YouTube é assim em todos os empregos. Quem trabalhou lá também foi a Thaís, né? Thaís Weiler, da Joy Mesh, já teve aqui também. Thaís trabalhava lá. Era bem legal lá, tinha bastante gente boa, assim, no final. Só que era muito doido, os investidores não sabiam o que queria, as empresas... Imagina que chegou um cara com muito dinheiro e falou, cara, quero fazer games, porque games eu li na Veja que dá dinheiro e eu vou contratar, tipo, 80 pessoas... E fazer jogo de cassino. Aí pode crer, vamos aí que vamos. É tipo todas as empresas, né? De games, tudo bem assim. Foi um ano e meio muito bom, assim. Todo mundo ganhava muito dinheiro, todo mundo comia muito bem, ninguém fazia nada, mas uma hora o sonho acabou, né? E depois você tentou trabalhar com games de novo ou foi só desilusão? Acabou aí. De lá. É que eu tenho, eles não conhecem, né, o pessoal, eu tenho uma maldição, assim, eu tenho acho que, eu tenho 30, e todas as empresas que eu passei, a maioria faliu, assim, e eu passei por muitas empresas. Talvez você tenha sido culpado em todos. E aí, eu entrei na Lupix, né, e ela faliu, e depois eu já passei assim, por umas 10 empresas, mas não porque eu sou bom, né, porque eu vou entrando as empresas vão falindo, né. Aí eu fui na Lupix, ela faliu. Aí depois eu fui pra uma empresa chamada Maia. Eles estavam fazendo um joguinho lá de estratégia, era tipo um Dota pra celular. Lançou, teve um monte de download, faliu a empresa. Aí eu fui pra OVNI. A OVNI era bem legal, na real foi a melhor empresa de game que eu já vi, assim, os caras mandavam muito bem. Só que foi lá e faliu. Aí depois foi lá e faliu. Aí, cara, depois da OVNI, eu liguei o foda-se. Você falou, vou montar a minha empresa, né? Aí eu comecei a montar a minha empresa, fazer uns jogos, aí foi lá e faliu. Aí agora eu não sei, agora eu tô nessa vidona, voltei pra publicidade, né? Do meio de desistir de games. Cara, você acabou de definir o slogan da produção de games no Brasil. Foi lá e faliu. Que isso, foda, cara. Games BR. 2 pontos. Foi lá e falhou. Oh, mas é muito falido, porque é engraçado, quando começou meu ciclo que eu saí de publicidade, entrei na Lupix e eu não lembro se era 2009, tava bombando, assim, o mercado indie, Braid tava no sucesso, a EA tinha vindo pro Brasil, várias empresas de games tinham vindo pro Brasil. Você falava, cara, daqui 5 anos vai, cara, daqui 5 anos vai, o Brasil realmente agora vai, né? E tava, assim, todo mundo esquentando demais, né? Aí eu sei que passou 5 anos depois, sei lá, o bonde foi e o Brasil não pegou. E a gente não foi, tá ligado? Agora... Pior que aqui em São Paulo teve uma época, não lembro quem que eu conhecia, que foi trabalhar na Ubisoft. E o pessoal fez o jogo do Michael Jackson de DS aqui em São Paulo. Ah, é mesmo? Tem um Ubisoft aí em São Paulo também? Tinha, já vazou. Não, sim. Mas... Então, né, nessa época eu lembro que tinha alguém, não lembro quem, que trabalhava na Ubisoft, fez um jogo de Michael Jackson que é estilo Elite Beat Agents. Puta, já lembro. Viu? Oi? Eu lembro, pode crer. Aí o jogo era um lixo, tipo, não sei se vendeu bem ou não, sei que várias notas 5,5, assim. E pouco tempo depois a Ubisoft parou de produzir aqui também. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas... 2006, 2007, assim, eram anos muito mais legais, cara. Eu lembro que tava, sei lá, saindo, tinha saído Shadow of Colossus, Half-Life 2, assim. Você fala, puta, a Okami, você fala, cara, pra onde vão esses games, cara? O que vai acontecer? Vai ser um mundo muito louco. E aí os indie nacional tava começando. Nossa, cara, quase 10 anos depois a gente afundou o mundo, sei lá o que aconteceu. Não tem nenhum jogo recente que você jogou assim e delirou? Tem jogos recentes que eu acho bom, mas eu acho que deu. deu, sei lá, tá, assim, tava muito mais experimental naquela época, como a época do Play 1 era muito mais experimental em fazer coisas diferentes. Mas, sei lá, o último jogo que eu gostei foi aquele de terror, que é meio Twin Peaks, é Deadly Premonition. Esse jogo foi massa, cara. Pior que eu tenho ele no Play 3, eu não joguei. Eu joguei uma parte, assim. Eu achei genial, mas eu preciso parar pra jogar mesmo. Você jogou, Afro? O Deadly Premonition não, eu tenho também na Steam e não joguei. Posso que o Rinks tem também e não jogou. Não, pior que eu já joguei ele um pouquinho, sim, mas eu não fechei, não. Respeito, cara, o Sueri, né? Não sei como é que você pronuncia o nome dele. Sueri? Enfim, o cara fez um outro jogo também. Ele é de fazer esses jogos mais experimental mesmo, mais bizarrão, sim. O outro jogo é D4? É, o D4, é. Saiu no Steam, vai sair, eu lembro que ele era exclusivo. Não, já saiu. Já saiu? Já saiu. Nossa, tô viajando. E a época do Play 1, né, que você tava falando de experimental, que, porra, saía... Cara, cada RPG novo era um sistema totalmente diferente. Cada jogo, eles estavam experimentando... Nada funcionava direito, mas estavam experimentando muita coisa, assim. Cada jogo que você pegava, você não tinha muita noção, né, como ia acontecer, que era o começo do 3D. Era muito louco isso. Eu lembro que... Eu acho que eu já falei em algum live passado. Quando eu joguei Majora's Mask, e tinha todo aquele esquema da rotina de cada NPC, assim. Eu falei, velho... Século 21, videogame vai ser disso pra cima, e nunca mais teve. O quê? Que jogo? Majora's Mask. Ah, o Majora. O que você achava que ia ser do Majora's Mask dali pra frente? Como assim? Não entendi. Não, é que, porra, tinha a contagem de tempo dos dias, tá? Que era limitado por 3 dias. Mas cada NPC tinha uma rotina específica, você interagia com a rotina, com a vida das pessoas. Meio que... A história era... escriturada, né, porque tinha aquela rotina, mas você escolhia o ponto onde você ia interferir, dependendo do que você fizesse, era uma consequência diferente. Mas é complicado, né, esse tipo de história só pode funcionar num espaço de tempo fechado mesmo. Não, sim, mas eu tinha 12, 13 anos, na minha cabeça era tipo, porra, e agora em diante o videogame vai ser tudo assim, daqui a pouco realmente vai ser a vida real no videogame. É, assim que eu tô me sentindo mais ou menos com Metal Gear 5, mas aí isso é papo pra outro dia. Mas Metal Gear 5 já saiu? Não, vai sair, mas eu joguei o Ground Zeroes agora e eu tô... realmente, eu não sei. Só se o Kojima fuder muito o jogo, porque não tem como ele ser ruim. Não tem como ele ser ruim. Que bom. Não tem, velho. Que analista, que grande analista de games, afro. Cara, eu tô aqui pra isso. Ó, enfim. E agora você tá fazendo distorções, né, Thiago? Então, na verdade, eu tô trabalhando, né? E nas horas livres eu faço distorções. Como sempre, tipo, foi, assim. Acho que o Distorções sempre foi um projeto feito em tempo livre. E peraí que eu vou dar... Peraí. Ué? Tá, então enquanto isso a gente vai ficar falando sobre... Voltei. Anime, não. Então, voltei. Então, Distorções sempre foi feito em tempo livre, sempre foi muito da zoeira. Foi meio, um projeto que... Cara, vamos fazer um projeto que a gente sempre quis fazer, só por fazer, porque a gente gosta e tudo mais. Só que aí começou a ficar legal, e cada vez na vida eu fui querendo levar ele um pouco mais a sério, porque minha vida começou a ficar meio chata com publicidade. Eu não gosto de publicidade, e nem das pessoas, e nem como elas se vestem. E eu queria sair de publicidade e começar a ir pra... Sei lá, eu fui pra games, foi decepção, porque o mercado nacional é decepção. Saí de games, mas eu tô querendo retornar agora e eu tô tentando agora levar as torções mais a sério. Então, eu tô tentando pegar menos trabalhos e sair pra beber menos cerveja. E acho que é isso aí. É, consegue explicar pra galera de um jeito simples... Que porra é o Distorções? Tipo, a gente sabe, a gente viu. Mas vai que alguém tá ouvindo e não faz ideia sobre o que é o jogo, no que ele é inspirado e tal. Ah, consigo sim. Cara, o Distorções, sei lá, numa frase, é um drama psicológico, assim, que tem meio de horror, que tem um gameplay baseado em música. É um adventure com gameplay mais focado em música, assim. Acho que da maneira mais simples de explicar seria isso daí. Mas você acha que foi a influência mais forte, assim, do que você e a equipe jogou e falou, caralho, esse jogo bateu muito, vamos tentar fazer uma coisa parecida? Tá, é, se eu estiver falando demais, vocês me cortam, gente, porque eu tenho essa mania de falar demais. E vocês... Não! Fala pra caralho aí, a gente sempre chama um monte de gente que a pessoa... Não vai mais falar, não. Agora eu que vou falar, só deixa eu falar aqui, agora o programa é meu agora, eu que sou o entrevistado agora. Você que nem o Jô Soares, mas você sabe, Thiago Girello, que quando eu... Quando eu morava lá em Itapeva, eu era realmente um sucesso. Eu andava de moto por lá e eu era muito motoqueiro, eu era muito pegador de mulheres, assim. Era incrível. Não tem nada a ver com o jogo, mas mostra como eu sou foda mesmo, tá ligado? Como eu sou fantástico. Oh, falaram que tá mais pra Faustão isso aí. Não, imagina, quem nasceu o Jô Soares nunca viu. Não tem um programa que o Jô Soares não fala quando ele andava de moto. Não tem um programa. Enfim, vamos lá, Thiago. Pode falar, sem problema nenhum. Que é pra você falar mesmo. Valeu, cara. É, então, foi quando assim... Eu lembro que eu sempre gostei de games, mas nunca levei a sério. É, eu sei que é meio papão, meio clichê falar isso, mas quando eu joguei Shadow of Colossus na época... Eu falei, caralho, os jogos podem fazer isso? Estão já experimentando dessa maneira? E eu achei muito... Foi bem inspirador, assim, em relação de... Porque, assim, ele fez um jogo... Eu gosto muito de coisa muito experimental. E ele experimentou uma coisa que deu certo. E eu falei, cara, vou começar a trabalhar com jogos. Eu trabalhava com 3D já pra... E eu decidi fazer um jogo e a ideia foi meio que esse. Então... Quando eu lembro que o jogo, quando o Marcelo perguntou, eu sou um cara que tem um certo problema com o passado, com memória, e eu tive o... Esquecer ela e superar ela. E... Peraí, fala de novo o que você teve que deu uma cortada no microfone. Uma ex-namorada que foi tenso superar ela e falava... Que é um filminho aí. Cortou de novo, acho, ou só pra mim? Não, cortou de novo. É que é spoiler, não pode contar o que aconteceu com a namorada. Pra saber o que aconteceu, vocês vão ter que jogar não, distorções, não é isso? Ele tá sabotando o programa, porque ela não quer que dá pra ouvir agora? Dá. Que às vezes corta. É que eu acho que você tem que falar geralmente no mesmo tom, bem alto e bem... Tá, assim, tá melhor? Vai. Manda ver, conta a história da namorada aí. Tá, e eu tive uma dificuldade pra superar ela, e foi até meio traumático. Eu era bem novinho, na real, e eu tive uns 20 anos, sei lá, e eu sempre me interessei muito por psicologia. E aí jogando Silent Hill... Agora foi forte. Tá me ouvindo? Tá dando pra ouvir? Você parou no Silent Hill. Jogando Silent Hill 2, e vendo filmes como esse Brilho Eterno, eu sempre gostei muito. Brilho Eterno. Isso, eu sempre gostei muito de psicologia, drama psicológico, caralho, A4. Pode falar palavrão ou foda-se? Você tá no filme foda, caralho. Tá. Então eu falei, cara, a gente quis fazer um jogo de um drama psicológico ambientado, sei lá, sobre isso. Então, era sobre a superação de uma memória, você entende? De uma memória, e isso daí não existia mais. E quanto mais você lembrava daquela memória, daquele passado, daquela versão que eu tinha, mais distorcida ela ficava. Tem uma época que eu nem lembrava mais o rosto da mina, como que era, ou as coisas que aconteceram. E você começa a viver um looping, distorções, vivendo no mundo estático. Então, meio que o jogo saiu desse conceito, sabe? Desse, quando você tem uma memória e você fica revivendo aquela memória pra sempre, porque você não supera. Você começa a viver uma distorção e começa a ficar tudo distorcido. E lógico que também era o estilo de música que o jogo usa, que o jogo é muito musical, que tem muito a ver com distorções, guitarras pesadas. Aí, por isso que fechou esse nome, Distorções. Foi assim que começou o projeto, Marcelo. No fim, você superou ela ou não? Ah, superei. Você superou ela? Viu? Ó, é o seguinte, vou dar uma dica pra você, Thiago. Você abre seu TeamSpeak e fica com ele aberto. Aí você dá uma olhada na sua bolinha. Se a bolinha não estiver acendendo, é que a gente não tá recebendo a sua voz. Ah, tá. Pera aí, tô com ele aberto aqui. Tá acesa a sua bolinha, não tá? Quando você fala, ela acende. Em qual bolinha? Em qual parte? Você tá vendo? Vai lá pra baixo, lá onde tá o nosso canal, Mazuquizo Retrô. Ah, pode crer, tô vendo. Tá vendo? Tá. Ah, agora sim, né? Então, mas... Você gosta de bolinha azul? Ah, cara, se for duas, curto mais ainda, mano. Não, mas você já viu o testículo azul? Nunca vi. Por que que essa... De onde veio esse trocadilho? Não sei, né? Eu tô brincando, vai, continua. Não, tem saco roxo, que é uma expressão famosa. Eu era azul, não lembro. Não sei, cara. Não, em inglês é azul. Blue balls, né? Ah, blue olha balls. De onde veio. Assim. Ah, tá, eu vou olhar. Eu tava falando daquele que ele curtia aí, Silent Hills, daí... Não, isso foi bem antes, lembrei. Você superou a Lesca. Ah, né? Superou a Lesca, isso. Então, rolou um lance engraçado, na real. Porque todo mundo que tava entrando no projeto começou a perder namorada. E no começo do projeto era oba-oba, assim. Então a gente entrou muita gente, ó, tipo, passando umas 20 pessoas. E todo mundo começou a perder namorada. Ó, bolinha! a próxima vez que ele cortar, eu vou continuar a história até ele voltar. Então, tá. Eu vou continuar a história até você voltar, tá? Vai, pode falar. Todo mundo começou a perder namorada, e daí? Todo mundo ia perdendo namorada. Tanto que até no site a gente tinha um gráfico que mostrava quantas namoradas a gente perdeu até agora. E isso era bem foda, assim, era bem engraçado, na real. Teve gente que perdeu duas e tudo mais. Só que era juntou 20 pessoas, falava, vamos fazer um jogo. Lembro que tinha aquela menina do Miniboss, a Raquel, a Mora, sei lá. Tinha uma galera, assim, só que ninguém fazia nada, era só bagunça, assim. Mas a gente se juntava só pra beber cerveja. Só que engraçado que a gente ia perdendo namorada. Será que quem jogar, comprar o jogo e terminar vai perder a namorada também? Complicado. Oh, mas o jogo não tem nada a ver com namorada, nada em relações, nada assim, tá? Só vocês perguntaram como começou, eu contei. Só. Tem uma treta que a protagonista toca violino, né? Aquilo é combate ou só puzzle? Na verdade, aquilo é combate, assim, você consegue moldar o mundo inteiro com violino. Ou seja, eu vou explicar de uma forma mais prática, que acho que fica mais interessante. Então, você tem, sei lá, você tá andando com a AW. Bolinha. Tá andando com a AW e daí, infelizmente, no meio do caminho, você percebe que você esqueceu a chave em casa. Não vai pra gente nada. Tá andando com o quê? Com a AWK? Cara, embaralhou na minha cabeça. Tá andando, eu tava pensando que ela tava andando com a bolinha. Então, você anda com teclado AWD, espaço, normal. E quando você chama o violino com o botão esquerdo, essas mesmas teclas viram notas musicais. Então a menina para de andar e entra no modo de música. Quando ela entra nesse modo, o A vira Do, W, Ré, D, Mi, Ra, Sol, Fá, enfim. Só que cada um deles vai chamar uma habilidade. Então, se você chama Mi, por exemplo, é a habilidade de ambiente. As habilidades de ambiente são coisas que moldam o mundo. Então, você consegue ter uma habilidade que você faz uma ponte, você tem uma habilidade que você consegue cair mais devagar, tem uma habilidade... Ficar invisível... enfim, e o Dó são habilidades de. Dó são habilidades de ataque. Então você tem um ataque rápido, você tem um negócio que paralisa o inimigo, enfim. O Shards of Legend falou, é tipo um Okami musical, é isso? Não, na verdade é bem dinâmico, a gente não queria nada estático. Que nem o Zelda, você chama a flauta, o jogo paralisa, vira, congela. Nesse, ele é tudo, no que a gente quer fazer, é tudo rápido, tudo tem que ser dinâmico. Então, como funciona? Quando você vai chamar a nota musical aqui, ela vai vir, vai aparecer as três habilidades, né? Ataque, defesa, environment, special. Aí você escolhe, por exemplo... Escolhe, por exemplo, um pênis. Um pênis bem grosso. Escolhe um pênis bem grosso, por exemplo. Aí a mina começa a gemer. Tá bom. Enfim. Você escolhe uma de ambiente, por exemplo. Aí, já, aí nas, dessas próximas notas, aí tem as habilidades que você tem em ambiente. Aí, porra, fazer ponte. Aí é a próxima nota. Ah, aí você aperta. Ah. Aí já vem uma música que você tem que performar. E quando você acerta, você consegue fazer a ponte. E da onde a menina tá olhando. Pra onde, direita, esquerda, ela vai aparecer uma ponte na frente dela. Tem ritmo. Se você acerta o ritmo, quanto maior, mais você consegue acertar o ritmo, melhor é aquele negócio. Né? Você consegue aumentar aquele ataque, aquela skill, ou a skill é mais fraca. Então, vocês estão conseguindo conciliar tudo e, tipo, fazer playtest, achar que tá ficando legal, ou tá um rolê meio torenho, assim, de ter um monte de ideia, aí jogar e pensou, putz, não tá rolando. Não, na verdade, assim, é bem simples, assim. Eu posso exemplificar uma luta pra vocês entenderem melhor como acontece? Só se o inimigo for no mapa. Ah, beleza. Tá, vocês veem a sombra vindo, os filhos da puta vêm rápido, eles vêm correndo pra caralho. Então, você tem. Eles vêm e te matam na hora, ou dois, três ataques. Então, você tem habilidades rápidas, a gente chama as quick skills, que essas daí são pra começo de luta. Então, você pega uma habilidade rápida, que elas têm menos notas, por exemplo, elas costumam ter de 4 a 5 notas, no máximo, pra começar uma luta. Então, você pega uma quick skill de defesa, por exemplo. Você vê a sombra vindo, você toca de defesa, você fica invisível. Quando você fica invisível, a sombra não consegue te ver, fazer nada. Só a sombra você... é o Afra. Oi? A sombra, no caso, é o Afra. É. Importante. E quando você tá invisível, é meio tático, porque, pô, tô invisível. Você não vai aparecer de novo por tempo, você aparece por distância percorrida. Então você fala, caralho, eu vou andar agora ali pra cima. Você anda ali pra cima e você performa uma nova skill, porra, uma de ataque. Você consegue atacar a sombra pelas costas, assim. É meio tático, é meio gameplay de mago, na verdade, é baseado em mago. Então você tem uma outra skill que você cria uma cópia da menina e todas as sombras atacam a cópia da menina. Então você pega uma habilidade de fazer ponte, eu cruzo. Eu não consigo entrar aqui é um lugar escuro. Aí você pega a habilidade de música, você clareia. Ele é um mundo meio aberto e você pode ir para onde você vai, você abrindo as habilidades e consegue ir para outros novos lugares e é meio isso, assim. Cara, sabe uma parada que eu acho bizarro? Afa. Além do Afa. O jogo tem um monte de ideia, você mesmo falou, você curtiu muita coisa experimental. Tá jogando as ideias, tentando fazer funcionar no gameplay, ou no tema, na mensagem, o caralho. O gráfico do jogo é animal, pelo menos do ponto de vista de tecnologia. Acho que é o jogo mais impressionante que foi feito aqui, nos últimos anos, assim. E ninguém fala do jogo, porra. Você não teve nenhum retorno maior quando saiu o trailer, depois da conferência do Games Foda? Oh, na verdade, valeu por elogiar. Na real, cara, eu nunca mostrei... A gente é um time, né? A gente nunca mostrou o jogo pra quase ninguém. Porque a gente é jão mesmo, nem sabe como faz isso. Sei lá, não sei, nunca ninguém mostrou muito interesse. A gente nem sabe como mostra o jogo, assim. Então, não sei. Depois da conferência, algum site entrou em contato? Qualquer coisa assim? Não. Nenhum site entrou em contato, mas uma coisa que aconteceu, começou a aparecer um monte de like na página. E a gente não tinha quase nenhum like, e do nada foi pra mais de 300. E isso foi bem legal, valeu, gente. Top. É que a gente tá. Aqui a gente também é meio jão, como você mesmo falou. E a gente não manja de divulgar os bagulhos e ganhar dinheiro. Tem um site que domina o país. É, mas então, isso que era a polêmica que eu ia falar no começo do programa, porque. Você passou exclusivo pra gente, né? Que você passou exclusivo pra gente e a gente passou no nosso stream e teve 300 pessoas no pico, assim. E daí, tinha várias pessoas do meio sabendo que ia ter esse stream. E depois do streaming, nenhum veículo veio sequer perguntar pra gente se podia vincular aquele vídeo lá no coisa deles, ou... e-mail pra contato teu, ou qualquer outra porra que fosse uma ligação aí que eles pudessem fazer, falar, pô, legal esse jogo aí, nunca ouvimos falar, parece que vai ser bom, hein, porque, pô, um jogo desse porte sendo feito no Brasil, acabou de ser revelado pela primeira vez, deve ser top, hein, os caras não vêm nem falar, bicho, não vêm nem perguntar. Então, mas eu não sei se realmente ele é top ou se tem mercado, sabe? Ou se as pessoas falam por educação. Porque, cara, a maior parte de quem gosta de game é molecada, e aí vê o jogo e vai falar, porra, é um jogo meio psicológico, meio Silent Hill 2, não pega adulto, não tá muito interessado, vê uma mina como protagonista, já acha que é um jogo meio pra mulher, meio gay. Às vezes, sei lá, não sei se tem público, ou o jogo realmente tá meio caidaço e não sei. Não, pior que hoje em dia, não só os Sykes valorizam muito esses jogos mais... artístico. Mais artístico, assim, como tem um público bem forte até. Não sei se no Brasil. Eu acho assim que não é essa questão, cara. Não é essa questão. Porque, por exemplo, opinião pessoal, tá? Samuel Rinks falando processos diretamente no meu inbox. samuel.rinks@hotmail.com. Eu achei o Torinho uma grande de uma merda, tá ligado? E tem uma grandíssima de uma merda. E daí teve site brasileiro, inclusive, de caras que a gente até tem contato, gosta, que chuparam uma pica gigantesca pro Torém, tá ligado? Então, porra, se esses caras chuparam uma picaça pro Torém, custa sequer perguntar, esse jogo aí que vocês mostraram aí, qual é que é aí? Quem que tá produzindo? Cadê o e-mail do cara? Como que é isso aí? Vamos fazer uma entrevista com o cara também, entendeu? Ah, mano, isso não me cola não, cara, que os caras não gostaram do teu jogo, que não é o nicho deles. Não cola pra mim não, cara, você tá me colando ou preguiça ou panelismo, cara. Só uma das duas coisas, tá ligado? E outra, tipo, eu mostrei assim pra vocês, né, teve, e acho que eu já mostrei um vídeo daquele começo do jogo. Aliás, eu vou perguntar isso daqui a pouco, porque eu tô curioso pra saber o que vocês acharam. Eu sou bem sincero, assim, eu tive realmente pouco as pessoas que eu mostrei o jogo. Eu mostrei o vídeo pra umas 50 pessoas, assim, de conhecidos, olha esse vídeo, não sei o quê. E muita gente teve uma opinião falando, cara, eu não entendo por que o jogo começa em primeira pessoa, depois tá terceira, depois fica side-scrolling. E sei lá, é que assim, na minha cabeça sempre foi natural, assim, tá fazendo alguma coisa, você não se prender a rótula, sabe? E eu pensava, porra, ia ser legal se o jogo ficasse primeira pessoa pra dar um ar pra menina mais de, puta, eu tô nesse lugar, o que tá acontecendo, mais ponto de vista da menina. E ele varia, assim, porque eu penso muito em ritmo, eu queria que o jogo tivesse um bom ritmo, porque eu acho que games, eles pecam em ritmo, né? Você fica repetindo a mesma coisa, fica uma coisa sonolenta. E eu não sei, às vezes as pessoas... Ó a bolinha! Dessa vez ele caiu. Acho que a internet dele que tá cortando. Então, o Thiago, ele é muito bom, né? Um rapaz muito bonzinho. E ele tá tentando botar a culpa que não publicaram isso aí no jogo dele, quando eu imagino que não seja, tá ligado? E, tipo, a pessoa pode achar maior esquisito que o jogo dele seja em primeira pessoa e mude pra terceira. Mas o jornalista só vai saber o porquê, só vai saber isso que ele acabou de tentar explicar antes de cair, se ele for lá chamar o cara pro site dele, fizer uma entrevista, perguntar qual que foi a ideia por trás disso aí, tal. Não anula em nada um jogo desse tamanho, um jogo desse porte, cair no limbo simplesmente porque foi a primeira vez que foi revelado, foi no nosso site, tá ligado? O que os caras estão esperando? Que é? Hã? Não, eu ia falar que nem eu conheço, cara, e me interessa pra caralho, tipo, o conceito do jogo e tudo mais. Tá faltando mesmo, tá faltando as pessoas, tipo, sair dessa panelinha. Ô, Rinks, nem dá pra dizer que caiu no limbo, porque de limbo os caras falam, né, fez sucesso e tal. Ai, meu Deus. Então, é muito tenso, cara. É muito tenso. Eu não entendo isso, tá ligado? Tipo, o cara que tá criando o jogo, ele precisa correr atrás quando na verdade já saiu em uma mídia especializada. Em uma mídia especializada, que é a gente. Gente, infelizmente, uma mídia especializada aí, os caras gostam ou não. Já saiu. Então, tipo, já tem fonte falando do jogo. Já é pros caras correr atrás. O cara não precisa mais ficar dependendo do cara ir mandar e-mail com o Beto ou com o vídeo pra eles fazerem alguma coisa, tá ligado? Ô, gente, voltei, caí. Aí, ó, então... Você perdeu a minha piada com... Enfim. Não, fez bem. Só te respondendo rapidão aqui. as pessoas, se o jogo fazer sucesso ou ser muito falado ou não, acho que não tem tanto a ver com o jogo em si, porque, por exemplo, tem outro jogo brasileiro que vai sair, que é o Momodora 4, e eu acho que ele é bem mais comercialzão, assim, tipo, plataforma, dificuldade, gráfico 2D fudido, e ninguém fala também, é uma coisa muito de, sei lá, os sites ficarem esperando chegar o e-mail com os detalhes do jogo, etc, etc. A grande verdade é só uma, cara. Todos os sites brasileiros eles gostam de falar que eles são a favor de indie, porque é gostoso, tá ligado? É gostoso você falar, pô, nós estamos apoiando a galera indie brasileira aí e tal, e faz vídeo, e chupa a rola do Vitrine Indie e tal, e aterrou o Vitrine Indie, beleza. Aí os caras, eles gostam, porque a gente é underdog, então a gente trabalhando com isso tanto faz, a gente não ajuda ninguém com nossos 50 viewers por semana, tá ligado? Eles, com os 300 mil, eles ajudam, então é gostoso pagar de herói, tá ligado? Só que, infelizmente, o jornalismo brasileiro, ele vive de pedantismo, ele vive de mendicância. Ele espera o cara indie, que já é um cara que não tem toda a estrutura que deveria ter, ir atrás do jogo, pegar, fazer uma build e mandar, tipo, na roleta russa lá pra 20, 30 sites do Brasil, mendigando pros caras falar do jogo deles. Isso, cara, isso é ridículo, velho. Isso não é jornalismo, cara. Isso não é mesmo, tá ligado? Isso é ridículo, isso é pobrice. O Juba Paulo falou que eu tô sentidinho. Não tô sentidinho, velho. Pô, se os nossos sites não vai fazer sucesso, então que os caras ajudem os outros a fazer sucesso. Ajude os outros jogos a fazer sucesso. Não, é o que... assim, como o nosso público é pequeno, a gente fica feliz quando um jogo que a gente tá tentando divulgar aparece no... UOL é meio exagero, né? Mas sei lá. Ah, não sei que site grande... Enfim, foda-se, pode ser UOL, meu. Se sair lá, porra, lucro, porque o cara vai ter 100 mil vezes mais público do que teria aqui, mas de certa forma partiu daqui, porque os caras escrevendo no UOL acompanham o nosso trabalho, daí isso é bem legal. Assim. E é muito foda, assim, ouvir isso de vocês, que nem o Rix falou sobre ser preguiçoso e tudo mais. Eu acho que eu sou, mas eu nem sei por onde começar, sabe? E outra coisa, eu não sei, cara, acho que eu também eu não tenho um jogo completo e eu não me sinto à vontade de ficar divulgando. Não, mas a preguiça que eu falo não é sua, Thiago. Porque você tem que ver o seguinte, você acha que lá nos Estados Unidos os caras, eles ficam esperando os desenvolvedores indie ficar mandando joguinho, build pra eles e vídeo completo já, pra daí eles irem falar atrás do jogo? Você acha que eles, tipo, a maioria da galera, assim, quando tem um bagulho que eles sabem que vai bombar, eles que ficam atrás, cara, dos trades, eles que ficam atrás do que eles acham que vai bombar, que não vai. Isso é o trabalho dos caras, mano, tá ligado? Esse é o trabalho deles. E se eles estão querendo fazer um bagulho especializado de indie, ou estão querendo fazer qualquer material de indie, são eles que têm que correr atrás do material. Eles não podem ficar sentados olhando pra tela do Gmail esperando que chegue lá e-mail dos caras com a matéria pronta pra eles. Aí é só digitar, mano. Aí é muito fácil. Porra, quando eu fazia o Vitrine Indie, eu ia atrás de todos os desenvolvedores, cara. Eu ficava de olho, eu ia atrás um por um. Adicionava no Face, adicionava no Twitter, pedia permissão, ia atrás de um por um. Vê se os caras fazem isso, cara. Os caras são vagabundos, sem vergonha, pé rapado. Falo mesmo, se quiser vir, eu já falei, samuel.rix@hotmail.com. Manda aí o processo, os bosta. A gente tava aqui na polêmica e nem leu lá em cima. O Hoffman mandou uma pergunta, quando estava falando das skills. Ele ficou curioso pra saber se tem um acervo suficientemente grande pra não cair na repetição, não ficar muita coisa, muito tempo nas mesmas técnicas, assim. Não, na verdade, assim, eu acho que eu vou exemplificar um pouco. Eu sou bom exemplificando porque eu sou muito ruim com palavras, e dessa forma é mais fácil de me explicar. Imagina que o jogo, ele não é baseado, o forte, lógico, o core dele é o violino, mas esse não é o principal. É o principal, ele é um jogo de viagem, a gente fala que é um road trip, né, igual esses filmes de viagem, e ele é um jogo de viagem, então a gente tem muitos planos sobre, que fala muito sobre viagem. Então naquele mesmo vídeo do começo do jogo, vocês podem ver, tipo, uma das primeiras viagens, que o jogador tá andando e a câmera começa a passar e tocar música, e você começa a ver sobre as montanhas e estudar sobre as montanhas, o negócio que tá em volta. E o jogo fala muito sobre isso, então você passa por muitos lugares, você anda por muitos lugares bem diferentes, tentando descobrir o que é aquele mundo. Então eu acho que o mais legal do jogo não é esse sistema do violino. O que eu gosto particularmente é toda a viagem, toda a ambientação que acontece e como você vai descobrindo os sistemas daquele mundo, como que aquele mundo funciona. Então você tem muitos trechos bem diferentes e você passa por lugares bem diferentes seguindo o diário daquele cara lá, porque na história do jogo ela acorda no mundo onde parou, no momento que está se colapsando, e aí você encontra um diário de um cara que estava na mesma situação, que se chama O Homem do Fim do Mundo, ele assina. E o jogador ele vai seguindo esse diário e o cara vai falando: cara, quando eu cheguei aqui nesse mundo, eu reparei que o tempo não passa, tá sem anoitecer faz 3, 4 dias, e ele começa a achar formas de contar o tempo, então ele começa a contar os passos que ele dá durante o dia, e o jogador começa a entender. Porra, tava indo tão bem. Pode... do jogo, sabe? Você entender toda a sistemática do que tá acontecendo, do como é aquele mundo, isso eu gosto mais, e a música vem em paralelo pra ligar tudo isso. Ó, o Ardin, que é o criador do Momodoro, que eu comentei agora há pouco, perguntou se tem ideia de qual vai ser a duração média do jogo. Cara, na real não. Até agora de gameplay já tá dando mais que 4 ou 5 horas, assim, mas não tenho ideia quando vai ser. Eu espero que tenha, sei lá, feche logo mais. Porque assim, a gente tá deixando redondo o sistema de música e de luta ainda. E eu quero, tipo, eu não sei, isso vai influenciar muito no tempo total de jogo. Só que ele tem algumas áreas extras, assim. E eu acho que essas áreas extras eles podem prolongar também bastante tempo de jogo. Então, sem contar que tem dois finais diferentes. E a gente não produziu, a gente tá não falta ainda pra chegar nesses finais. Então eu não sei contar, mas até agora jogando tá dando 4 horas, dependendo de 5 horas, assim. Louco. O Arlindo perguntou qual o seu Pokémon preferido. Ah, eu não vou. Eu perdi o foco. Desculpa, só voltando à última pergunta. Então, por que ele não fica repetitivo o gameplay? Porque a cadência muda muito. Então tem hora que é perseguição de sombra, muda muito, então você usa as skills, mas não é toda hora. Tipo, ah, aqui você faz uma ponte, aqui eu faço uma luz, aqui tem uma luta contra sombras. E na verdade a gente é limitado o número de skills, porque temos só 4 teclas que você pode tocar, né? Que é o A, W, D, espaço. Então dá pra ter 4 skills por categoria, então não dá pra encher de skills no... E onde? Alô? Alô? Alô? Fala. Não dá pra encher de skill em algum lugar. Isso, não dá pra encher de skill, porque cada tecla tem 4, tipo A, W, D, S, são as 4 teclas de skill. Então você pode colocar 4 skills por categoria, a gente tem 3 categorias só, então são 12 skills no total. E o meu Pokémon favorito é o Psyduck, curto muito o Psyduck. Fala, faz de novo aí, faz de novo aí. Psyduck. Foi bom, foi bom. Quantos por cento tá o jogo, mais ou menos? A Dog perguntou isso. O que ela perguntou, desculpa? Quantos por cento tá o jogo, mais ou menos? A produção dele, como que tá indo? Ah, eu, na verdade, tava fazendo fluxograma disso semana passada. De arte, tem uns 80% pronto. Assim, a arte tá bem adiantada. Falta algumas cenas de historinha e coisas assim. A programação tá mais atrás, eu diria que a programação tá uns 60% pronto. Ou seja, a gente tem muito level, muita marcação do que vai acontecer. Cortou. Volta aqui, caralho. Aí, voltou. Ou não. Deixa eu ver as perguntas aqui, se alguém fez alguma pergunta. Alô? Alô? Ah, agora voltou. Cortou aonde? Desculpa. Ah, que a programação tava com 60%. Isso, então imagina que a gente tem um cenário assim, muito level pronto, muita arte pronto, muito placeholder, então aqui é uma arena que vai ter luta, aqui o cara vai usar da coisa, só que tem muitos sistemas que não estão funcionando, porque a programação tá atrás. Então por isso que quando a gente mostra vídeo dá a impressão que é um jogo, jogo artístico, ficar perambulando por aí, pirando, fumar um banza e curtir. Mas na verdade não é nossa intenção, a gente só quer fazer um bom jogo, mas programação tá atrasada. Mas fumar o Banza também. Cara, fumar o Banza é sempre bem-vindo. Entendi. Pra quem não quiser, eu que já conheço o Thiago há um tempo, a vida dele é basicamente o Wes Anderson, maconha. Ele é um grande entusiasta do ato sexual também. Do ato sexual. Mãe, sei que você tá ouvindo, essa parte da maconha foi brincadeira, tá? Sua mãe tá ouvindo? É, tá, eu falei pra ela ouvir, eu falei, mãe, liga o computador, mas provavelmente ela vai parar na tela do Windows do iniciar, não vai conseguir. Não, ninguém usa drogas. Aqui nesse programa, ninguém usa drogas. Somos contra as drogas, o álcool e o cigarro. Nenhuma dessas coisas entra nesse programa. Esse programa é livre de drogas. Só tem o Afro. Como é que é? O Afro tá dormindo, velho. Acorda. Tá, não, mas o que tem eu? Não, eu tô ouvindo. O Afro fuma drogas. Só o Afro, só. Ó, Thiago, do Bloquinho Man recomendou que vocês procurem o Guilherme Jacobs, whatever. E ele pode fazer uma matéria pro Jovem Nerd. Ele pode não, ele vai fazer, ele é obrigado agora que a gente tá falando. A falar do jogo de vocês no Jovem Nerd, que já dá uns 2 milhões de acessos. Pô, demais, cara. E vocês, vocês viram o vídeo? O que vocês acharam do... É importante, assim, que pra mim a apresentação do jogo, aqueles primeiros 15 minutos, o que vocês acharam? Cara, eu achei animal. Eu nunca tive a chance de jogar nenhuma versão, assim, né? Então foi a primeira vez que eu vi jogando, rodando alguma coisa a mais do que só a menina correndo. Eu achei bem louco. Ficou meio longo, né? Dá pra você ter corrido mais em algumas partes, assim. Mas eu acho que você quis mostrar muito detalhado e tal. Mas entendo o que você fez ali. Mas gostei também, achei bacana. Valeu. O Tuba tá perguntando como funcionou o esquema da trilha sonora, se vocês foram atrás das bandas. Então, a trilha sonora é assim, algumas músicas eu compus, outras músicas a gente contratou um compositor, essa é a parte autoral, e as outras que são as licenciadas, que a gente licenciou 3 bandas, na verdade, a Mogwai, da Escócia, o Labirinto, que é daqui do Brasil, que é fodida essa banda, quem não conhece devia procurar, e o Hopes Fall, que é uma banda da Califórnia, ela é pesada, mas tem umas partes lentas que são bonitas, que é o que a gente licenciou. Eu mandava e-mail na Caruda falando, cara, eu tô fazendo um jogo, plot assim, a gente tá fazendo por amor, não tá rolando dinheiro. Mandava uns artworks, falava, eu gosto muito dessa banda, ela influenciou a gente a fazer o jogo, ele é baseado em música, então o estilo musical meio que veio primeiro do jogo. Então essa banda veio antes da gente criar o jogo, a gente queria saber se... Opa! Cortou. Cortou em qual parte? A gente queria saber se você... Você falando com os caras. O que você queria saber dos caras? Ele queria saber se os caras... Tinham pensado no mamilo. Não, então, foi isso que eu falei. Eu mandava e-mail pros caras falando, eu tenho um jogo, a gente tá fazendo por só amor, sem nada, né, sem dinheiro... O que veio antes do jogo veio o estilo musical que a gente escolheu pra ser usado no jogo, e assim, e a banda sua era uma das que a gente sempre gostou pra usar no jogo. A gente pode usar as músicas. E todas as bandas deram joia e falaram, cara, usa, isso foi demais, assim. Pô, que animal. O Ardi perguntou se vai ter mesmo cena de sexo. Vai ter cena de sexo no jogo? Que no final você descobre que a menina tem um pênis, o monstro tem uma chana e os dois transam. Porra. Spoiler total. Mas isso é sério mesmo? Não, né? Tô zoando, pô. Pô, eu vou saber, velho. Às vezes isso acontece, pô. Mas, ó, o Rink já animou. A mina o Júlio, Júlio César De Boni perguntou se vocês estão vendo o esquema de Green Light, se já... Estão tentando entrar, já mandaram, se já vão entrar? Não, então, uma coisa que a gente não queria, que eu disse no começo do projeto, foi assim, logo quando a gente começou o projeto, teve um negócio chamado SP Game Jam, não, Festival de São Paulo, que tinha palestras. Aí a gente mostrou nossa ideia de jogo e rolou um puta burburinho, a gente começou a receber um monte de e-mail e até saiu, lembro, na IG falando, ah, o jogo que vocês estão fazendo. E eu fiquei muito assustado. E todo mundo. Eu falei, cara, pro pessoal da banda, do jogo, vamos parar de divulgar essa merda. Porque vai ficar que nem tem o nosso amigo, o Torém, aí, que ficou divulgando 6 anos antes de sair. o jogo. E sei lá, eu falei, vou divulgar quando estiver mais próximo do lançamento. Atrás de Steam, Greenlight, nada disso, assim. Beleza. Muito bom. Shards of Legend. Quais são os seus estilos musicais favoritos? Porra, eu gosto de muita coisa, mas ultimamente eu tenho ouvido muito ska antigo, assim, né? Ska meio anos 50, anos 60. E eu tenho curtido muito. Ah, eu gosto muito de punk, gosto muito de. Eu odeio esse estilo, mas eles chamam de post-rock, que é umas bandas instrumental que tem que tocar umas paradas de 10 minutos, assim, mas não é viajado que nem, sei lá. É, no ácido, assim, que nem banda antiga tipo Pink Floyd, é uma coisa mais cadenciada. Então é mais imagina uma música, só que grande, de 10 minutos, e são essas que a gente usa no jogo, que nem essa Labirinto Nacional. Vocês deviam procurar, é fudida. Qual é o nome da segunda banda? Porque ela é um nome meio bizarro, assim. Ah, a primeira é Mogwai, a outra chama Hopes Fall, e a terceira é Labirinto. Essa é a Mogwai, que com sua letra ela aí. Mogwai. É, ela não é muito famosa também, mas ela é bem boa, escocesa, os caras, e procura uma música que é. Cara, como é o nome daquela foda? Ah, esqueci, não vai rolar. Ah, os caras ouvem tudo. É, alguém lá em cima, tô com preguiça de subir pra ver quem foi. O cara lá de cima. Você prefere Nescau ou Todd? Se eu prefiro Nescau ou o quê? Ou Todd. Todd, é. Cara, eu acho que homens não deviam beber leite, muito menos leite com achocolatado. Homens não deviam beber leite. Por quê? Por quê? Porque leite é para criança. Não, imagina, cara. Ah, realmente. É, eu acho que ele tem razão. Que é um cara que bebe mais álcool no universo que eu, e eu bebo muito leite. Gosto muito. Mas sabe o que é? Sabe o que é? Você começa a beber leite. Depois, no futuro, você vai começar a ver aqueles desenhos da Pixar lá, defender essas coisas. Depois vai ver anime. Aí depois vai começar. Defender o quê? E acha, tipo, ah, sou muito homem, colecionando um monte de bonequinho, pá. Cara, a coisa vai degringolar, cara. Mas eu faço tudo isso. Eu faço tudo isso que você falou, cara, praticamente. Eu tô zoando, é que a maioria das coisas que eu falo não é séria, assim, eu tava só fazendo piada, só que eu não sei dar o tom do humor. Oh, Xvideos ou X-Ham? É, sei. Ah, acho que ofendeu no mínimo umas 50% do chat, assim. O que aconteceu? Eu consegui ofender 50% do chat, assim, só com essa galera. Não, ela tá rachando porque eles sabem que é real, e a culpa é do leite mesmo. Não, tô zoando, realmente. É, se eu prefiro o quê? Qual que ele tinha perguntado? Xvideos ou X-Hamster? Então, todo. Ah, cortou. Cortou, caralho. Fala mais perto do microfone. Agora, tá falando, tá me ouvindo? Tá, vai volta do começo a pergunta. A resposta dessa. Tá, toda noite eu prefiro Xvideos. Mas às vezes que eu quero dar uma variada, eu vejo o TS Vídeos, assim, que é de travestis, que eu vou aconselhar pra todo grupo aí. Como que é o nome? Como que é o nome? TS Vídeos, é de travesti, tá. Transexuais. É que legal, bacana. Do Pimpa. É, toda noite, né, você falou, só pra saber. Todas as noites são X-Vídeos, tá? Entendi. Você gosta de Vaporwave? Você gosta do quê? Vaporwave. Caralho, que bosta é essa? Eu também não sei, na verdade. É. A galera tava falando que a gente tá, que eu tô speechless, e o Celos também tá falando mesmo, é que a gente não pode falar junto com ele, porque ele tá sem fone, então a gente tá meio de walk-talk hoje. É, se vocês ouvirem algum eco, é justamente porque é o som da caixa de som dele. Ele tava falando sem fone de ouvido, mano. Que esse programa aqui é uma preparação fantástica. A gente não faz nunca esse programa. Né? Quando faz, a gente prepara muito. A gente avisa os caras duas semanas antes que vai vir o programa e tal. Já passa o script, passa as perguntas pro cara, assim, ó, todas as perguntas, pra ele dar uma estudada nas perguntas. É muita preparação. Esse programa é o maior profissionalismo da televisão brasileira. Da televisão. Enfim. Hoje eu fui trabalhar. Aí eu, nossa, quinta-feira, né? Hoje tem live. Aí fui perguntando pra galera do site quem podia. Ninguém podia, nem o Tuba podia. Aí eu vi quem tava online no Getal, que tava o Thiago. Aí eu falei, porra, cola no programa aí. Porque só tinha 3, ia ser mó pouco. Aí ele aceitou na hora e eu, ah, o programa tá salvo. Dá tempo de eu pegar uma cerveja aqui na geladeira? Dá. Enquanto isso, o Celos vai falar pra mim sobre qual que é os filmes em voga aí, Celos, que tá nessa semana agora no cinema que você tá querendo assistir. Cara, pior que tem 3 filmes em cartaz que eu queria ver, acho. Aliás, o Missão Impossível não estreou ainda, né? Não. Tá, eu quero ver Jurassic World, se ainda der tempo. Horrível! Acho que já saiu, Marcelo. É horrível? Você achou horrível? Nossa senhora, da minha parecida. Não gostei, não, cara. Ô, Marcelo, você tá há muito tempo em cartaz, cara. Eu acho que, tem até hoje pra ver. Aqui em Porto Alegre já não tem mais. Não, mas é um fenômeno de bilheteria. Os caras vão deixar um trimestre essa porra. Tá, qual outro você quer assistir? Homem-Formiga e Pixels. Pixels é muito bom, né? Agora, o Missão Impossível, o próximo, eu não tava esperando, galera. Tá 93% no Rotten Tomatoes. Bombandaço, mais do que eu no carnaval. E... bom, cara, eu vou assistir essa porra aí. Mas você sabe o que dizem, né? Que o Pixels é um azarão. E os azarões no Oscar, geralmente, não ganham nada. Ô, Thiago, você foi ver Pixels? Não, mas é que foi uma piada. Eu só li que é muito ruim, entendeu? Não, eu sei. Quando a gente emenda e faz, tipo, com uma pergunta séria, é justamente pra tentar esquecer a piada. Ah, tá. Então, eu não vi o Pixels, mas eu vi o Jurassic World. Mas eu tô muito animado pra ver o Missão Impossível. Você acha que é possível ou impossível a missão do Tom Cruise? Então, você viu Pixels, Marcelo? Mas eu quero ver. Cara, é impossível que um mesmo filme seja o pior filme de videogames e o pior filme do Adam Sandler junto. Tem que ser muito foda. É complicado. Não, o pior filme do Adam Sandler é Jack and Jill e nunca vai mudar isso. Nunca. Não, é impossível ser pior do que aquele filme. Eu tenho quase absoluta certeza, cara. Se for pior do que aquilo lá, velho, eu não sei o que eu faço, mano. Pensa no Adam Sandler depressivo com a Mônica. Agora pensa que isso foi durante que ele tava fazendo o filme, o Pixel. Mas você assistiu o Jack and Jill? Um pouco. Ele faz dois papéis no filme, dois papéis horríveis. Um pior que o outro. Você sabe que... Você viu a Mônica? Eu gostei de Jack and Jill. O cara tem que ser muito trova gostar de Jack and Jill. A Mônica se apaixonando pela dança. Vê. O que você achou? Fala pra gente. Bom, assim, quando eu vi as pessoas falando, eu achei que era montagem. Eu cheguei em casa e não era. Daí. Ah, então não é montagem. Ele foi a Mônica era de osso. Ele foi realmente ali. Ele foi lá na rua do Limoeiro, lá, dar um passeio. Eu não sei, eu acho que... Sei lá, desliga a internet dele. Desliga a internet de quem, caralho? Qual que é? Explica a piada pra gente, Rafa, porque a gente não entendeu a piada. Eu não sei, eu ia falar outra coisa e... Ele me ignora. Eu tô meio avoado. Você não tá ainda no clima do podcast ainda, né? Não, eu tô meio... Fica várias semanas sem vir e você não tá no clima, é isso? Essa é exatamente isso aí. A voz do Afro e do Thiago é meio parecida. Ah, é. E por que o Tuba não apareceu hoje aí? Eu acho que ele tá cheio de trabalho. O Tuba arruinou a vida dele de uma maneira que eu não sei se tem volta. Porque... ele saiu do emprego, ele tá com 3 frilas ao mesmo tempo, e ele avisou que ele saiu e que ele tá com a tarde livre. Então eu não sei como tá funcionando. Se ele, tipo, tem dois pedidos ao mesmo tempo em casa, tendo que, sei lá, ele tem ainda que lavar louça, dormir, tomar banho, comer, e ele não tá conseguindo gerenciar. Tem o site ainda, ele tem que jogar videogame, bater punheta, nota. Tá horrível a situação do Tuba. Aliás, o Tuba, ele tava comentando ali, ele queria comentar que ele não tava bêbado no suposto dia que ele falou mal de todo mundo, ele só tava triste com a vida. Ele falou isso pro Thiago. Falou lá em cima. Ah, tá. Não, mas fala pra ele que eu só aumentei a história pra ser engraçada a piada, que eu só fiz uma piada em cima da pessoa dele, mas eu sei que é verdade. Ah, então, aí, o Reconsordo tudo. Falou que o Afro e o Thiago nunca falam ao mesmo tempo. É possível que o Thiago tenha feito a voz do Afro agora e respondido por ele mesmo. Realmente. Talvez ele seja a mesma pessoa. É dispensar. É, Thiago, fala alguma coisa. Então, eu vou dar uma dica aqui pra Hollywood. Hollywood, não precisa pagar nada pra mim, tá? Eu tive essa ideia agora. Se vocês quiserem, pode ficar pra vocês a ideia. Fazer mais o próximo filme do Missão Impossível... Lá por uns... Vai ter tipo assim uns 40 minutos o filme. Aí com 40 minutos, ele vai morrer, cara. O como que é o nome dele? O Ethan Hunt vai morrer. Aí, quando ele tá agonizando, ele vai segurar na mão do papel romântico dele da hora e vai falar assim, essa realmente foi uma missão impossível. Aí vai dar os créditos. Fala os créditos. Pode fazer isso aí, vai ser muito sucesso. Nossa. Eu não lembro de Missão Impossível. Ele realmente realiza a missão. Por quê, pô? Nossa, então o bagulho é muito furado, né? Os caras anunciam sem ver. O cara já era título, é foda. E aí, vocês jogaram Tori? Sim. Sim. Cara, então... faz o seu review aí, faz o seu monólogo sobre o que foi Thorin. Não, mas eu vai parecer que eu sou o vilão da história. Não, todo mundo não, fala a gente, que o vilão da história é o podcast tem uma hora e meia. No começo, já ninguém ouve. Imagina no final, a galera já fechou o podcast há tipo 50 minutos. Quem estiver ouvindo lá na frente também não vai ter saco pra chegar até aqui. Mas vocês gostaram do Thorin? Qual foi a opinião de vocês? Cara, eu falei, fácil desse século, um dos piores jogos que eu já joguei. Caralho! Eu não sabia que era pra tanto. Os piores jogos desse século. É que... Não sei se tem muito de gosto pessoal, no caso, desgosto pessoal, mas Thorin reúne praticamente tudo que eu discordo que um jogo tem que ser pra ser bom. Ele faz uma checklist, tudo que o Marcelo vai querer se matar, se atirar da janela e implodir, assim. Os caras preencheram com um xizinho em tudo e jogaram no mercado, então eu sou meio suspeito pra falar, assim. Deixa eu perguntar uma coisa, isso tudo, então, tipo, desconsiderando qualquer drama externo, né? Não era drama que eu queria falar. Não, assim, o drama externo é apenas o luz à parte, né? Porque... Já não era aquelas coisas. O cara ainda fala que é referência internacional, aí é pra dar risada só, tá ligado? É foda mesmo. Não, é... Mó medo, cara. Se colocando assim no lugar do Thorin, que você fica lá 6 anos fazendo um jogo, né? Eu tô falando 6, acho que eles foram menos. Mas eles... O cara tem doidô, né? Tu não sabe, falecendo, ficou meio maluco e aí ele virou no mundo do Birdman, né? Dos games. E deve ser foda, né, cara? Morra. É, deve ser foda. Só um disclaimer aí. Eu comentei isso no Twitter, mas é bom falar aqui. Às vezes alguém pensa ou fala, nossa, como que o cara tá esculachando um jogo nacional? Vai que ele encontra o cara em algum evento. Cara, eu tô esculachando um jogo. Assim como todo site, qualquer site do mundo pega um jogo pra revisar que o cara acha um lixo e ele desce o cacete. Qualquer nota 2 de 10, seja no GameSpot, na IGN ou na Famitsu, o cara vai esculachar o jogo. É diferente você esculachar o trabalho do estúdio ou a pessoa em si. Independente das bobeiras que o Martinello falou fora do jogo, assim, Pra encontrar a galera das Fort Tales em algum evento, como provavelmente vai acontecer, eu vou cumprimentar e tratar o cara bem como se espera. Se o cara for babaca comigo porque eu falei mal do jogo, aí games não é arte mesmo, adeus. Não, mas eu vou ser sincero, assim, porque eu não uso muito o Facebook, nada, eu sou bem jão. Então eu sou meio por fora. E ele, o Alessandro, ele veio falar comigo algumas vezes. Ele sempre foi um cara muito legal, muito polido, assim, foi bem gente boa. Essas histórias que eu ouço sobre ele foram, sei lá, foi o pessoal contando pra mim, aquele grupo que eu participo lá do... Cortou. Qual grupo? O Poteco? Não, não, eu tenho um chat que tem, eu acho que até, não sei se o Marcelo faz parte, tal Tuba, tal... O, não, tu, mas não é que eu, ai, caralho, não quero falar disso porque eu acho que eu tô colocando mais gente na roubada. Vou parar de falar. Bom, só botou o Tuba na roubada, então tá beleza. Não, é mentira, o Tuba não tá. Não, tá. Continua. Não, eu acho que assim, se a gente não vai virar o herói do Brasil. Então a gente viveu longe o suficiente pra virar o vilão, tá ligado, cara? É, então vamos lá, pode meter a bala aí, continua aí. É, a gente precisa falar do grupo, fala o que você tava falando do jogo, sei lá. Nossa, a gente tá me sentindo mal, porque uma vez eu fui mandar um e-mail errado, eu tava pra mandar pros amigos falando, tipo, zoando assim, o Thorin, não é na amizade. E eu mandei pra um grupo de desenvolvedores nacionais. E tinha muita gente, tá ligado? Eu falei, mano, o que que eu fiz, né? Aí o Tuba foi mó brother e mandou um e-mail embaixo já, tipo, não, pode crer, é uma merda mesmo. E eu tô aqui, sabe? Tipo, 10 anos depois queimando o cara. Eu sou um vacilão. Não, você não tá queimando o Tuba. A gente, a nossa função pública é falar que o jogo é ruim quando ele é ruim. Tá, eu tenho uma opinião. Pode falar, é grande, vai cortar. Vai falando. Alto e com a boca perto do microfone e fé. Cara, eu não posso falar tudo que eu não joguei o jogo Thor inteiro, mas eu joguei uma parte, assim. Eu parei de jogar porque eu achei o ritmo um pouco arrastado. Mas o que eu acho que é... não é que eu acho que quando você... O Thor, ele tem uma pegada mais surrealista. E quando você trabalha com surreal, é complicado. Você pega um cara foda de surrealismo, o David Lynch, por exemplo, é um cara que eu gosto pra caralho. E ele fez, sei lá, coisas como Blue Velvet ou Twin Peaks. E como que funcionam estruturas surreais no cinema, ou às vezes, ou como David Lynch trabalha? É, ele pega, ele através de cadências e repetições, ele começa a criar estruturas para deixar aquele mundo crível. Ou seja, ele vai... vou dar um exemplo de Twin Peaks que eu gosto. O Twin Peaks sempre aparece a sala vermelha e fica voltando... Cada vez que você vê, você fala, puta, que merda é essa? E os primeiros capítulos, você fala, cara, eu não tô entendendo nada. Só que ele fica voltando na sala vermelha. E fica voltando em outros momentos, sempre tendo repetições. Como quando ele toma um café, ele fala, isso é um café muito bom. Ele fala, that's a damn good coffee. E essas repetições vão criando estruturas que vão sustentando aquele mundo surreal. Então, depois de um tempo vendo aquilo, fica crível. E você começa a comprar a história. E qualquer coisa que acontece fora dessas estruturas fica muito nada a ver. Você não compra, te desprende da realidade. Aí se desprende da realidade. Da realidade. E é igual quando você vê um filme do James Bond. Ele já te apresenta nos primeiros 10 minutos que é um filme forçado. E você compra que é um filme forçado até o final. E se acontece uma coisa, você fala, porra, ninguém sai do filme do James Bond e fala, não, mano, isso é nada a ver, velho. E a mesma coisa acontece com cinema surreal. Então, e o Thor, eu senti meio falta disso, assim, parece que foi muito oba-oba, parece que, sei lá, esse cara que vai pintar o colorzinho, aquelas pinturas, assim, na pracinha, ou tá fazendo um TCC de faculdade, que, cara, usa uma droga muito louca e vai colocando tudo que acha e vai lá, entendeu? É que, assim, ó, o Thor, ele é um TCC de faculdade. Ele é um TCC de faculdade. Ele é, ele literalmente é. Oh, desculpa, eu não sabia. Sério mesmo? Sério, eu não sabia. Ele não. Começou como isso e virou um projeto mesmo. Tanto que ele começou aqui na PUC de Porto Alegre e depois foi indo ano fora. Não, mas até aí beleza. O troço, só que a partir do momento que evoluiu pra ser lançado na PSN, assim, você não pode ter a mesma apresentação que você mostrou claro. Pro seu professor. Não tô falando isso pra defender, eu tô justamente falando que, tipo, acertou em cheio, ele é isso, é um negócio que não mudou. Entendi, eu não sabia. É, fala muita coisa agora. Então, o pouco que eu joguei parece que é isso, que é um cara muito louco, fazendo várias coisas, meio sem sentido, e não liga, sabe? Então não dá um ritmo, não te dá um porquê de continuar, porque aquele mundo não tá funcionando, não tá ficando crível. Tirando isso, eu não gostei muito da apresentação, que eu acho que a apresentação em qualquer mídia é o mais importante. Um filme tá se assumindo como documentário nos primeiros 2 minutos, ou como um videoclipe, ou como um drama nos primeiros 10 minutos. Isso em qualquer mídia, né? É game e mesma coisa. E eu achei os primeiros 10 minutos do Thor meio confuso e arrastado. Então é difícil você conseguir cativar as próximas 2 horas, assim. É, mas essa foi minha crítica. Agora, olhando o lado bom, não ficando em cima do muro, eu devo ficar em cima do muro, mas mostrando o meu lado bom, eu pago um pau, assim, pelo esforço que os caras tiveram. Eu não vi nenhum projeto no Brasil igual o Thorin. Eu não gosto muito do estilo de arte deles, mas eu reconheço a parte técnica, foi bem foda. E sei lá, eu fico aqui falando mal dos outros projetos, e eles conseguiram fazer uma coisa que eu nunca consegui na vida, terminar um jogo grande, assim, com esse porte. Então, fica meu respeito pros caras. Você vai terminar, cara, eu tenho fé. Um dia. Kings, dá seu palpite aí. Quando sai Distorções? Eu acho que sai... inverno de 2016. Daqui um ano. Porra, eu tô otimista. Eu tô estimando primeiro trimestre de 2018. Caralho, mano. Puta que pariu. Ah, eu tô estimando 2025. 2025? É, caralho. Não, eu tô zoando. A gente quer muito lançar ano que vem. Tô correndo pra caralho, vendo talvez até de pôr mais gente pra ajudar. Vamos ver, depende muito do programador, só que como o programador tem pouco tempo livre, depende das horas que ele consegue livre, então tá meio foda isso. Foda. Agora um detalhe, você falou que eu entendi que quando vocês divulgaram, mesmo que minimamente, você ficou meio assustado, assim, achou que era melhor fazer nos bastidores, ficar mais na miúda. Mas já não tá num ponto que é uma hora boa de começar a falar com Sony, com Valve, etc, pra planejar alguma coisa assim? Não, na real foi assim, eu fiquei assustado na época, cara, a gente não tinha jogo e o pessoal escrevia nos sites da IG, teve alguns sites publicados, até numa revista chamada VGW na época, como se o jogo fosse lançar, sabe, os artwork, falei, cara, o que tá acontecendo, isso não é nada disso. E agora talvez até seja. O cara da Sony veio falar com a gente, só que a gente miou o contrato, nós miamos. Quando miar quer dizer que em São Paulo demos pra trás, sei lá. Porque nós precisávamos ter empresa aberta e ainda nós não tínhamos empresas abertas pra conseguir continuar o jogo. Mas eu. Cortou no mais eu. Alô, oi, Afro. Oi. Continua. Ah, tá, Ah, tá, eu acredito que tá na hora mesmo de tentar divulgar, mas como eu falei pra você... Não, mas a voz é muito parecida. Se o Afro não é. Continue. Eu continuo falando pra vocês. Todo o tempo livre que eu gasto, que eu tenho hoje em dia, é pra dedicar pro jogo. Eu não sei nem como correr atrás de publicidade, fazer vídeo com quem falar. Eu falo, eu achei bem foda assim, o suporte que vocês deram. Nunca ninguém de site deu um suporte assim pra gente. Foi do caralho. Pô, é emocionante. Pra alguma coisa a gente tem que prestar. É mútua admiração. E agora em diante vocês são o Tiafro. Tiafro. O Tueira falou que o Thiago é o Afro transante. O que quer dizer transante? Quer dizer que você transa muito. Ou pelo menos você é um grande entusiasta das transas. Ah, mas é por causa dos meus pais. Como assim? Hã? Vocês já viram aquele filme Entrando numa Fria... 2 ou 1, sei lá. Não. Eu esqueci o nome do cara. É com o... Não é o Ben Stiller, não é? É isso. Ben Stiller e Guilherme Melzão. É esse aí. Meus pais são... Isso, meus pais são tipo os pais do cara do Ben Stiller no filme, assim, sabe? Eles vão perguntar sobre transa no jantar e falam de transa e toda hora transa. Aí é meio o Arthur meio que... Meio que... Não, aí o Arthur meio que me conhece, aí a gente faz muita piada dos meus pais e é isso. Achei que você ia falar, o Arthur me conhece e a gente transa muito, eu já tava meio chocado. Ah, ia ser um plot twist interessante. Mas quem nunca transou com o Arthur, né? Então, não é nem o fato de transar com um amigo ou um primo, porque isso eu acho que todo homem já fez. Mas o fato de ser o Arthur, o Tuba, assim, eu fiquei meio chocado. O Rinks dormiu também, tá tudo errado esse problema. Não é que eu fico meio confuso quando faz esse negócio meio de bate-bola, que eu fico meio perdido. Aí eu fico... Já não consigo mais. E já tá dando... Já é 11 horas, já era pra nós ter acabado já essa porra aqui. Fala mais, vocês têm mais algum áudio, mais alguém que vocês querem falar aí ou não? É, quer que eu desligue o microfone? Ou esse negócio do espaço? Será que vai melhorar, Rinks? Não, você tem mais... Vamos falar mais mal de alguém ou já vamos sair já? Cara, eu adoro falar mal, eu curto muito uma fofoca. É, vamos falar mal de quem não tá mais aqui, o Tuba. Fala mal do Tuba aí, vamos ver. O que você tem pra falar mal do Tuba aí? Manda pra nós, todos os podres. Uma vez eu encontrei o Tuba... Quando a gente tava lá trabalhando lá na Lux, todo mundo era muito animado, assim, uma vez eu fui no banheiro e ele tava transando com travesti. Boa. Ah, mas nem dá nada isso. Acho que normal. Mas agora... Agora sério. Você acha que é legal o Tuba ser um cara peludão ou você acha que você gostaria que fosse mais depilado? Ah, não sei. Tem umas meninas que gostam, né? Do ursinho, chama urso, né? Os caras, é, dizem que tá em voga. Ô, oh, mas e agora deixa eu perguntar pra vocês, então. Como tá essa... Eu falei tanto da cena brasileira de games no começo, mas, na real, eu nem sei o que tá acontecendo, nem sei se tem uns jogos loucos saindo. Tá saindo... Tem muita coisa saindo, assim, tá bom? Tá, recentemente, esse ano, o... Não, teve três jogos que já estavam prometidos há muito tempo que saíram. Foi Torrein, o... Chroma Squad e o Dalos. Torrein. E, nas palavras do próprio Alessandro, são jogos com cacife pra brigar lá fora e ter relevância internacional. Chroma Squad eu sei que fez bastante sucesso, até porque foi financiamento coletivo e tal. E o Odalos, Danilo, totalmente na raça ali nos cafundós de Manaus e muito review positivo na gringa, nota 8, 9 pra cima, muita gente pagando um pau mesmo pro jogo, que eu imagino que esteja vendendo pra caralho também. Quando saiu, acho que tava na página 4 ou 5 de mais vendidos no Steam e desde então saiu muito mais texto, muito mais review. Caralho. É, você esqueceu de um, cara. Foram quatro jogos. Foi o Gremlins Invasion Survivor, cara. Que esse jogo teve 50 vendas e foi sensacional. Tá onde esse jogo aí? Manda, joga real. Agora tem 50 pessoas assistindo, as 50 vão comprar. Não, o qual? Esse Gremlins Invasion que você perguntou? Desculpa. Isso. Não, na real é o seguinte. Quando eu comecei a fazer o Distorções, veio esse programador e veio falar, cara, fazer assim, você me ajuda a fazer um jogo que eu quero... E eu ajudo vocês. Aí eu ajudei a fazer esse Gremlin Invasion Survivor, que é um shooter de cima e é pra 8 players, na real, é bem louco. Você já conecta com seus 8 amigos e tem que só sobreviver e cai, tem várias fumaças diferentes, né? Então, porra, caiu munição na fumaça verde, agora caiu coisa na fumaça azul, você tem que ir conversando com seu amigo, ah, você pega você agora. E vem vindo as waves, não é nada demais. Mas eu ajudei ele porque ele achou que ele tem essa mania, né? Que o pessoal tem essa mania. E eu acho meio feio essa mania da cena de game hoje em dia. Falar, cara, eu quero terminar qualquer coisa só pra lançar um jogo. Quero fazer um jogo mais... mais porco mais possível porco. Pra poder essa lançar. Essa foi bem censurada mesmo. Da... Eu quero fazer o jogo mais lindo possível pra agradar o meu público querido. Eu acho meio foda, porque assim, a galera fica fazendo o jogo adoidado, mais simples, só pra lançar, e foi acontecer com o Gremlins Invasion. Saiu um lixo, mas comprem, porque é da hora. Onde tá? Passa o link aí. Tá no Steam, chama só procurar Gremlins de Gremlins Invasion Survivor no Steam. Bom, é um lixo, mas se vocês quiserem ajudar ele a tomar umas cervejas. É, e outra coisa, já que a gente tá falando desse assunto, eu chamo de geração da sacadinha, assim. Parece que a galera pensa numa sacadinha, puta, meu jogo vai ter 4 pulos em vez de duplo, e faz um gameplay baseado em toda a sacadinha, e vai evoluindo, e cara, e todos os jogos são baseados em sacadinhas, e só terminar um jogo pra lançar, sei lá, parece que ninguém mais faz jogo porque realmente curte e fica 6 anos num projeto que nunca acaba, cara. É, falaram aqui também do Santo Graal do desenvolvimento brasileiro, que foi o Checo, né? Grande Checo, foda, o jogo achei fodido. Vocês viram o final do Checo? Vocês viram o final e o plot twist do Checo ou não? Eu nem joguei o Checo ainda, infelizmente. Porra. Como que é? Uma decepção. Você vai jogar o plot twist e dar ao vivo mesmo? Ah, beleza. Não vou jogar. Mas ó, o Checo, daquele tamanho lá, tem um plot twist e tem um final muito bom, cara. Muito bom o final do Checo. Sério mesmo? Quero ver, cara. O plot twist dele é muito fino. Thiago, quem é o Santo Graal do jornalismo de games brasileiro? O UOL Jogos. Aê! Cara, não, desculpa, eu falei errado. É o Omelete. Eu lembro quando saiu o Spore, cara. O cara, um animal do Omelete, escreveu um texto assim. É melhor a cena de games mundial começar a tomar cuidado. Porque depois de Spore, com tanto conteúdo e ainda online, pode ser que colapse a indústria pra sempre. O dono do Omelete falou pro Rinks que ele tava se afundando na carreira dele. Não sei se você ficou sabendo. É, a gente tá esperando confirmar. Mas é dono do Omelete, aquele cara? Pois é. Você tá zoando que aquele cara é o dono do Omelete? Como assim ele é dono do Omelete? Peraí, ele é o dono, caralho. Ou pelo menos um dos fundadores. Caralho, velho. Como que é o nome dele? Como que é o nome dele? Como que é o nome dele? Bordwell, você é o fundador, como que é o nome dele? Nem lembro. Eu não sei também. Ele se dirigiu a mim, porra. Ele, se tem que alguém processar, eu que tenho que processar ele. Como que é o nome? Foi aquele no Twitter, não foi? Só foi. Pra ter certeza que eu... Ah, porra, velho. Sério? Érico Borgo. Eu acho que é esse aí, Érico Borgo. Ele falou que eu tô me afundando na minha carreira. que tava boa pra caralho, Érico. Tô ganhando muito dinheiro aqui com o jornalismo. Obrigado, Érico. Um abraço pra você, viu? Ô, Thiago. Mentira, sério que o cara falou isso? Falou. Sério, falou. É. O Omelete ano passado deu grande furo de que em 2015 seria lançado Last of Us 2. Foi exclusivão deles. Foi do Omelete aquele furo desse ano? Foi. Era do que? Era do FIFA? Era do FIFA 16, um dia antes. Muito bom, então, a gente tava falando de da galera que não vai atrás dos indies e tal. Pra mim isso é jornalismo de verdade. Os caras vão tão atrás da notícia que eles inventam o bagulho. Então, de tão longe que eles foram pra... Eles são tão comprometidos com o furo que eles quebram a NDA. Não tá nem aí. Cara, tá nem pô, aí. É um jornalismo que vai tão longe na notícia que sai da realidade. Eu acho que esse é o futuro aí. Esse é o Santo Graal mesmo. Gente! Mas é isso, acabou. Você achou de participar aqui? Não, isso que eu... Pera, tá cortando tudo. Volta aqui. Simplesmente ele não achou nada. Ele achou uma porcaria completa. Marcelo Vinícius. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Então, me fala como é esse negócio aí. Achei curioso vocês falando. Porque eu lembro quando eu começava. Não consegui acelerar. Ah, pra voz é parecida mesmo. Então. Não, sério mesmo? E tinha muito o negócio de ter realmente furo e falar, porra, saiu esse jogo. Como que hoje em dia que todo mundo sabe todas as notícias? Como que funciona assim o vocês e todo mundo, né? Então, agora, como todo mundo dá notícia ao mesmo tempo, todo mundo recebe o press release ao mesmo tempo, o conteúdo exclusivo é aquele que é o conteúdo do seu coração, cara. Hã? Pô. Você joga um jogo, alguma coisa você extraiu daquele jogo ou sentiu daquele jogo que só você sentiu, aí você vai e joga isso no texto. É o que o Nelson faz desde sempre, que o Zurox chama de gerador de Lero Lero. Que da hora. Mas e aí, você gostou de participar desse lixo de programa ou não? Eu vi muita gente falando isso, que você falou do Dear Esther, cara. Nunca vi tanta gente falando merda do mesmo jogo. Nossa, tá evitando a pergunta mesmo, pra não falar. Então. Meu, mas você quer que os caras fiquem chupando rolo no nosso programa? Você convida os caras gastaram uma hora e meia pra ficar aqui nessa bosta. Nossa, nesse não, lixo de programa. Aí você ainda quer que os caras falem que, nossa, que da hora. Porra, que adorei. Foi uma honra participar do Game Suada Live. Puta programão, cara. Que coisa da hora. Amanhã eu vou ligar pra minha mãe e contar pra ela o quão foi da hora participar desse programa. Tá a tomar no seu cu, cara. Ele falou de uso de drogas ilícitas. Celos, abaixa a calça. Vai, tira a cueca. Põe pra fora, vai. Vou te passar o violão. Nossa, mas com vontade. E você toca violão bêbado. Cara, eu nunca participei de um podcast, é o primeiro, eu achei demais. É, Games Foda, eu não vejo muito site de games no Brasil. Eu vejo Games Foda porque eu acho engraçado e sou amigo de vocês. De vocês não, desculpa, gente. Eu conheço o Celos e o Arthur. O resto eu conheci hoje, eu já conhecia só de ler texto. Demais. Então, mas eu acho, eu pago um pau para as matérias que vocês fazem, assim. Isso, vai chupando rola que a galera tá curtindo. Então tá bom. São os espertos da galera aí que vamos embora, que não tá dando mais. Já era, já. Já tá na hora, já deu uma hora e meia. Já deu uma hora e meia, caralho. Pode se despedir da galera aí, se despede. Nossa, agora o Rinx deu uma bugada forte. É, foi. Pode se despedir da galera aí. Bem-vindo à máquina. Vai. É pra eu me despedir ou é pra cada um se despedir? Você primeiro, você que é o convidado. Fala umas palavras especiais pra todo mundo e pra... Fala um discurso. Ah, tá. Gente, é um discurso rápido. Quando eu tinha 15 anos... Tô zoando. Não, valeu pelo convite do cara. Fazendo pensar aqui, porque vocês ficaram falando como não divulgar o jogo. E é isso aí, brigadão todo mundo. Espero que todo mundo pare com essa coisa de sacadinha e faça uns jogos... Que curto, então eu não tenho o que falar. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Eu gostei muito. Foi legal que às vezes que o Thiago parou pra livrar a barra de alguém, ele não conseguiu livrar. E isso foi bem legal. Celos só quer ver a desgraça. Oi? Oi? E aí, Celos, fala, dá tchau. O ponto positivo de Torém era que os caras se esforçaram. O ponto positivo do Games Foda era que ele leu os textos, mas não é amigo de ninguém. Eu achei bem massa, assim. Então, beleza. Despede aí, filha da puta! Boa noite! Boa noite! Tava com saudade. Espero que isso torne mais frequente. Tá com saudade e a semana que vem ninguém quer vir no podcast. Como assim? Não, eu tô. Eu, é que... Semana passada perguntar. Semana passada o Marcelo estava vendo quem ia no chat, no podcast, para ele não precisar vir. Não, é porque eu não podia vir, eu não podia. O programa. Ó, vamos perguntar, uma pesquisa rápida aqui. Se tiver um podcast só eu e o Rinks o tempo todo, vocês ouviriam, é válido como Games Foda Live? Escreva aí, sim ou não. É rápido, porque eu também meu tempo não é cu de cachorra, caralho. Aí, todo mundo falando sim. Então tá bom, pronto. Sim. Então tá bom. Valeu, gente. Obrigadão. Então, semana obrigado, que vem, só eu e o Celos. Obrigado, Thiago, pela sua presença fantástica. Desculpa as brincadeiras aí. Se não desculpar também, vai pra puta que pariu também, que eu não devo nada pra você. Um abraço e até a próxima, viu? Fé em Deus. Valeu. E quem conseguir, entre no site do jogo e faz sucesso aí. Coloca que você gostou, porque é mó perdedor, ninguém... Ai, sim. E no post desse podcast, eu vou lembrar o Tuba de colocar lá o... Ele já deve estar aí escutando. Tuba, coloca lá o vídeo do Distorções, beleza? Falou, Tuba. Obrigado. Obrigado por fazer esse trabalho lindo pra nós. Tchau. Tchau, boa noite. Caralho, isso é instantâneo. Ô, Bad Rats, melhor que Torei.